Ainda não li a carta de destaque, mas deixa eu ver pelo menos quem é que eu vou atender. É a carta da garota sofredora por amor de Campinas em São Paulo. Olha só! Ô, garota, por que você está sofrendo, menina? Ah, está dizendo já aqui, ué, Paulo, você não viu? Garota sofredora por amor. Então, vamos saber, né? Vamos saber mais detalhes da história dela daqui um pouquinho. Em Campinas, São Paulo, nem sabia se que tinha uma emissora retransmitindo lá. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ela me ouve através da Rádio Transpaulista. Legal. Mas então, menina, pode aguardar, viu? Daqui um pouco eu vou atender aí a sua carta como carta de destaque, tá bom? Um grande beijo pra você, felicidades, viu? E agora? Agora é The Shine Lights, conforme eu disse, essa aqui é uma música que foi sugerida pelo meu amigo locutor, o Alan Santos, ele que é da rádio Shalom ABC, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Obrigado, viu, meu amigão Alan Santos. Tá aí então, Shy Lights, roga, oh, roda, menino. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Gente, eu fico aqui impressionado com o grau de insatisfação, de revolta que está o nosso povo com a atual situação política do nosso país. Que horror! Eu nunca, olha, nos meus 67 anos de vida, eu confesso a vocês que eu nunca havia visto tanta insatisfação, tanta ladruagem, tanta safadeza, tanta sem-vergonhice como a gente está tendo atualmente. Quantos políticos mal intencionados, quanta gente que só quer saber de tirar proveito, de aproveitar do cargo, do poder para enriquecer, e largando tudo aí, largando o povo entregue às baratas e às moscas. Olha, não sei não, viu? Em outros países, isso já teria causado uma revolução sem tamanho. Mas o brasileiro é um povo muito pacato por natureza, é um povo que não gosta da violência. E ainda bem, né? Graças a Deus, ainda bem que o brasileiro não é chegado à violência. Porque em outros países, a coisa já teria explodido há muito tempo. Esses políticos vagabundos já teriam sido expulsos há muito tempo do país e já teriam perdido tudo, né? Mas vamos ver se acontece uma reviravolta, uma mudança de mentalidade, porque o nosso povo não aguenta mais. O que eu vejo de comentário de todo mundo aí é a insatisfação geral. E isso aí é uma coisa muito perigosa. Ficam brincando com a boa vontade das pessoas e olha que uma hora podem quebrar a cara, porque não é sempre que o nosso povo também é tão calmo e pacato como a gente quer ser, não. Tem hora que a gente se acorda e aí a coisa vai ficar feia pro lado desses vagabundos, né? Mas vamos trazer música, vamos rodar a música. Quem é que vem agora? Agora é o Leonardo. Ah, uma dobradinha, né? É uma Leonardo. É uma dobradinha, o Leonardo canta por você e depois Márcia Ferreira, que canta aí para o fã-clube, inclusive para o meu amigo Clodoaldo Pereira, Bombom de Licor, Clodoaldo Dantas, né, lá de Altamira, no Pará. Então vamos curtir as duas aí. Primeiro, conforme eu disse, Leonardo por você, depois Márcia Ferreira, Bombom de Licor. Roda, menino! Pensando em voltar pra mim, que se entristece em saber como eu estou. Mas você precisa saber que eu ainda tenho um pouco de orgulho em mim. Embora quase morto, eu tenho aquele amor. Mas eu não vou deixar você me ver assim. Minha vida se modificou. Do que eu era, nada mais eu sou. Eu me perdi. No submundo onde estou, saber se vou ainda crer no amor, mesmo sem ter você. Mas se um dia você voltar, ainda ter chance de me levantar. Só você me pode estender a mão. Mas se não for por amor, me deixa aqui no chão. Me deixa aqui no chão. Me deixa aqui no chão. Saber se vou, ainda tremo, amor, mesmo sem ter você. Você me pode estender a mão, mas se não for por amor, me deixe aqui no chão. Me deixe aqui no chão. Me deixe aqui no chão. Programa Maurício Fares. Meu bombom de licor, yeah, yeah, yeah. Manda aqui um grande abraço para o meu amigo Alexandre Martins, ele que é da Rádio Cidade Goiânia, né? E ele disse que o nosso programa passa lá na emissora dele à tarde. E dá um alô aqui para todos os patrocinadores aí, aqueles colaboradores que ajudam aí a Rádio Cidade Goiânia. E também para as ouvintes, né? A Simone, a Wanda, a Eliana. Estão sempre ligadinhas aí com o programa. Ô, meninas, beijão gostoso para vocês. Muito obrigado, viu? E um abração aí para você, Alexandre Martins. Boa, sucesso para todos aí, viu? E muito obrigado por acreditarem no trabalho do Maurício Fares. Legal, legal. Também o meu amigo Adriano Martins, que é da Rádio Acesa FM em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Alô, Adriano. Esses dias eu falei aí, né, que tem os ouvintes nossos lá, no, é a Maria Rita, no bairro Açude 2, o Manuel, que é lá no Açude 1. Quem mais? Sim, o Wilson Silva, que é no bairro Eldorado, também o Anésio, no bairro Retiro. Ô, gente, olha, viu? Lembrei de todos vocês. Grande abraço, muito obrigado, felicidades, viu? E continue sempre participando aqui com o Maurício. Eu me sinto muito honrado e feliz com a audiência de vocês, tá bom? E agora quem vai cantar? Agora, Maurício Fares, agora é o César e o Paulinho. A noite, não, noite maravilhosa, não é essa outra noite ceia cantando não, viu? Então roda lá, menino, roda o César e Paulinho aí com a noite maravilhosa. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Eu recebi uma mensagem aqui pela internet do meu amigão João Arlenildo. Ele é de Jordão, no Acre. Alô, João Arlenildo. Ele me ouve através do computador, porque diz que lá ainda não tem nenhuma emissora retransmitindo o programa do Maurício Fares, lá em Jordão. Mas ele ouve pelo computador. Diz que tem dia que fica meio ruim para ouvir, porque a internet lá é muito devagar. Mas mesmo assim, ele está sempre ouvindo e a gente só tem a agradecer, viu? João Arlenildo, aí em Jordão, no Acre. Grande abraço para vocês todos aí, tá bom? E olha aí agora, eu vou rodar de chanfo. Não, é Celi Campelo. É Celi Campelo que vem aí. Toma um banho de lua, fico branca como a neve, se o luar é meu amigo. Não, vai, para de ficar aí cantando tudo errado, Maurício. Deixa a Celi Campelo cantar. Banho de lua, roda, menino. Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia do amor. É tão bom sonhar contigo, ó, lua tão cândido. Tim, tim, tim, raio de lua, tim, tim, tim, baixando vem ao mundo, ó lua. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Ô, minha querida amiga Gilvânia Porto, aí em Virgem da Lapa, Minas Gerais. Tudo bem com você, minha querida? Ah, Gilvânia também me ouve lá e tá pedindo para me mandar uma música para ela. Então, Gilvânia, eu vou rodar essa próxima aí. Ah, e lembrando que daqui um pouco vamos ter a nossa carta destaque, viu? A carta da garota sofredora por amor de Campinas, em São Paulo. Mas então, viu, Gilvânia, eu vou rodar aí pra você, sabe o quê? É The Shuffles, eu falei agora há pouco, mas tinha errado, né? Então é The Shuffles, xalala, I need you, xalala, I love you. Roda lá, menino! Looked at you one day. to go away. Can't you hear me pray? Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. Honey, can you see what you mean to me? We have climbed so high. Why our love should die? Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. Please don't close the door. Give me a chance once more. Let me in and stay. Rapaz, mas o tempo hoje tá passando, tá voando, hein? Menino, rei! Mas então, olha, ainda dá tempo de rodar mais uma música antes da carta destaque. Eu vou então trazer para vocês aí um sucesso do Roberto Carlos do ano de 1968. Então são 32, 42, 46 anos que essa música foi gravada. O tempo vai apagar. Canta Roberto Carlos! Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você frases tão vazias que pretendem dizer que já não preciso mais seu carinho procurar, que não adiantará pedir nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você muito mais que eu terá que esperar pra esquecer. entendi que já não preciso mais seu carinho procurar, que não adiantará pedir nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei isso passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você muito mais que eu terá que esperar pra esquecer. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Todo mundo preparado aí? Já chegaram para perto do computador, do radinho? Aumenta o volume. Isso! Menino, pode soltar a vinhetinha aí. Solta a vinheta da carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa história de hoje, gente, é da garota sofredora por amor de Campinas, em São Paulo. Olha só o que ela diz aqui. Meu querido amigo Maurício Fares, tudo bem com você? Ah, comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu ouço o seu programa através da Rádio Transpaulista, mas quando eu perco algum programa por causa do horário, eu entro no site da Rádio Estúdio Brasil para te ouvir, porque eu não consigo mais ficar um dia sequer sem te ouvir. Nossa! Essa agora foi danada, hein? Muito obrigado, menina! Obrigado, querido, pela audiência. Eu fico muito contente, muito honrado de saber que você não consegue mais ficar sem ouvir o nosso programa. Isso aí só me faz feliz, viu? Obrigado mesmo, de coração, tá? Mas, Maurício, eu tenho um namorado da minha idade, 18 anos. A gente se curte bastante, ele é muito carinhoso e é um rapaz trabalhador e estudioso. Nós ainda não falamos em casamento porque ele quer se formar primeiro para então falar em casamento. Ele quer ser professor de geografia e já vai fazer o vestibular no segundo semestre de 2014. E eu fico pensando que vai ser muito tempo para eu esperar por ele. Você não acha, Maurício? Olha, eu só vou estudar até terminar o ensino médio e depois vou trabalhar. Eu não tenho sonho nenhum em ser formado em alguma coisa, não. Eu quero é trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, sem ter que ficar dependendo de pai ou mãe. Só que o meu namorado insiste em dizer que eu devo estudar sim. e só pensar em trabalhar depois de formada, assim como ele vai fazer. Inclusive, Maurício, ele diz que não quer saber de me ver nas baladas e saindo com minhas amigas, porque isso é só para desencaminhar o pensamento das mulheres. Você acha que ele tem razão, Maurício? Ele também não quer que eu tenha amizade com rapazes, pois acha que eu vou querer ficar com algum deles. Olha, Maurício, eu não acho certo ele ficar me vigiando assim não, porque eu já sou bem grandinha e sei muito bem tomar conta da minha vida, você não acha? Maurício, nós estamos brigados e ele não quer falar comigo enquanto eu não der uma demonstração que estou pensando no futuro, pois ele diz que estou agindo como uma moça sem juízo e inconsequente. Você acha que eu sou assim, Maurício? Era o que eu tinha para te dizer. Agradece a sua amiga, a garota sofredora de Campinas, em São Paulo. Olha, menina, eu, na verdade, viu? Engraçado, acho engraçado a sua carta. Você, ao mesmo tempo que parece ser uma mulher cheia de conflitos, você demonstra também ter um pensamento forte e coerente em outros momentos. Mas agora uma coisa é certa, que eu notei na sua carta, em momento algum você diz amar o seu namorado. Você apenas diz que se curte bastante, que ele é carinhoso e tal. Mas falar que o ama, em momento algum da sua carta você falou isso aí, não é? Então, menina, olha, eu acho que você está assim um pouco confusa com relação ao que fazer. Você está preocupada com o tempo que vai ter que esperar para quando ele se formar? Uma licenciatura curta, em 3 anos ele já estará com o diploma nas mãos, não é? Em 3 anos. Aí vocês vão estar com 21 para 22 anos. Esse tempo é bom para amadurecer o sentimento de vocês e para terem certeza se é isso mesmo que vocês estão querendo, de se casar, de viver juntos, como queiram, né? Todo namorado realmente não gosta de saber que a namorada fica saindo, né, para baladas ou se encontrando com outros rapazes, menina. Olha, se você amasse realmente o seu namorado, entenderia essa preocupação dele. O que dá para eu perceber é que de verdade você está mais preocupado em curtir a vida do que estudar. Tudo tem o seu tempo certo. Eu também acho que você deveria continuar estudando e se formar, sim. Olha, nos dias de hoje, sem um diploma de faculdade nas mãos, não é só a mulher não, qualquer um tem poucas chances de trabalho. Ou então vai ser vendedor em alguma loja, ou então secretário em algum consultório médico ou odontológico, ganhando uma merreca. Isso eu estou falando na melhor das hipóteses, pois na verdade, viu, muitas acabam mesmo trabalhando como empregadas domésticas. Não é que eu tenha alguma coisa contra as domésticas, não, pelo amor de Deus, não é nada disso não. Eu tenho respeito e um carinho muito grande pelas ajudantes do lar. O que eu estou querendo dizer é que se a pessoa joga fora a oportunidade de estudar, está jogando fora também a oportunidade de ter um bom emprego. É isso, entendeu? Pensa nisso que eu estou te falando, menina, e repensa a tua vida. Se ao final de repensar e pensar, você chegar à conclusão que é isso mesmo que você quer para você e para a sua vida, então vai em frente, por sua conta e risco. Mas se você achar que é sensato o que eu e o teu namorado estamos te falando, é sinal que você é uma moça ajuizada, sim, e que saberá fazer as coisas certas como tem que ser. Olha, beijão, menina, beijão mesmo. Felicidades para você. E tá aí, você disse que estão brigados, né? Que ele tá chateado com você, apesar de que ele está com toda a razão, né? Mas eu vou rodar essa música aqui para dar mais uma cutucada. Colocar o dedo na ferida aí. Chico Rei Paraná canta: tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Roda lá, menino. Roda a cartinha da... Roda a música aí pra menina, tá? Roda lá. Tá faltando a flor. Tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, vou aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá doendo, tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Assim. Vamos embora para um bar. Não, opa, que embora para um bar o quê, rapaz? Vamos embora para amanhã voltarmos aqui com o nosso programa. Eita, então a gente volta com muito carinho, com muita alegria, tá? Beijão, menina. Meus amigos, um abração. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Ó, tudo de bom para vocês que eu desejo de coração, tá? Tchau, tchau, minha gente! Tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.